Então decolar da 35 mesmo? A intenção seria então decolar da 17, o azul 279. 7, mantenha a posição, aguarde o azul 279. E o azul 41. É 67? Eu acho que eu faço 67. A Imprero tem alguma intenção de liberar aí a pista restrita até a Foxtrot, não? Decolar da 10? A Infraero não passou nenhuma informação ainda quanto a isso. Eu vou procurar saber e chamo o senhor e pago a informação, ok? Isso, porque conforme o vento aí, nós temos condições de decolar com essa restrição até a Foxtrot para agilizar a aviação aqui. Veja essa possibilidade, por gentileza. Ah, então a intenção do senhor seria decolar da... Porque o vento já está para 1-0. A intenção seria decolar da 1-0 e... evitar o eixo da Foxtrot? É, porque a distância que nós temos aqui até a Foxtrot, nós temos performance para decolar sem interferir, entendeu? Sem problema para nós. 4167, estou falando. Gente, eu vou passar a informação para a Infraero e, se autorizado, eu formo para o senhor, ok? Xamé 1315 na escuta da torre? 1315. Xamé 1315, ajuste de altímetro no 0 no 3, retorte quando na final da no 7 usa algum campo. Quero perdoar, foi o 6333 que cortejou, desculpa. Ah, ok. O 6333 vai ingressar via MAC após e manter a posição na Quebec, ok? A intenção é do quase da no 7, confere? Confere. Positivo. Gente, mantenha a posição da presente e aguarde. O Salem é 3-1-5 PCN da pista... 1935 é 30. Ok, obrigado. O Xanema 315 entende então que no bloqueio irá fazer uma... irá fazer órbita descendo até 4000. Confia. Confirmativo, né? 315 confirmando, é... a Claire autorizaria o 315 a pousar na 17, tá? Acima do PCN, mas já falou já tipo... vai ter que utilizar os 10% do operador na 17. Gente, o seu PCN é igual a menor do da pista 97, confirme. O ACN da sua aeronave, confirme. Tá sendo maior, positivo. Pra pousar na 17, na minha posição atual, vai ter que usar os 10%. 10% no final da cabeceira, confirma. Não, não. Vou ter que utilizar o valor que seria extrapolando o PCN na física, mas 10%, aí eu vou ter que pousar. Eu recomendo o saneamento 3.5 que mantenha no máximo, então, o PCN do 30 para baixo, porque se extrapolar, eu não sei qual método de segurança há nisso. Realmente desconheço o saneamento 3.5. Nesse caso, o método 5 vai parar o distribuição 5.000, não tem condição de ponto na distância. Eu prefiro que realmente haja uma segurança, uma certeza, do que usar com qualquer tipo de dúvida, o saneamento 3.5. Não, sim, só que tem uma brecha nisso. O operador local, seria o caso para ela, ele pode comportar 10% na operação que não seja regular todo dia na pista. Se o senhor quer que solicite aí para ela esse tipo de informação, confirma. Não, negativo. Vou nesse caso, então vai ver só aqui nos 5.000. Dá uma posição que posso fazer a órbita aqui em Salvador? Mantenha então no bloqueio do VR fazendo órbita padrão, o saneamento 3.5, aguardando para prosseguir a alternativa. Informe nível e altitude que solicita para a alternativa. A 3.5, confirme o nível que solicita a alternativa, ou está aguardando ainda? Está aguardando, só um minuto por gentileza, o nível para a alternativa, e o de alternativa, 3.5. Sim, estamos aguardando, sem pressa. O controle solicitou a que aguardasse as decolagens. Estamos com o Airbus da Avianca, o controle está com o Airbus da Avianca no rebloqueio do VOR, verificando o PSN se tem condições de pouso na 197. Aí o controle solicitou que aguardasse as decolagens. Ok, o estimado de 5 minutos, mínimo de 5 minutos. Passamos a situação para a Infraero, ok? Estamos aguardando a autorização do fiscal, aguardando o posicionamento da Infraero agora, ok? Ok, muito obrigado. Azul 2759 autorizado, ingresso via pista, reporte alinhado, cabeceira 97, ponto para decolagem. Autorizado ingresso via pista, reporte alinhado 97 para decolagem, azul 2759. Negativo, ingressa Mike e reporte na Quebec, ok? Reporte na Quebec. Lima, próximo à direita agora, Mike, reporte na Quebec. Positivo, reportar para Quebec. confirmar o vento no momento, o outro vai ser de vento de 1,60 graus, 0,3 nós. Vivo PC! Salem 6315, controle. 6315, Salem, escuta, tá. 60 no ar, pessoal, pro VOR, tava dando definição da empresa pra alternativa e o nível aqui. Temos agora uma nova informação: que o PCN é 4-1. 4-1 da pista 97, junto com a administração da infraero, ok? Quase um momento, então, 6315, por esse lado, acho que é condição, peraí. Chinha número 2 para decolagem, mantenha ponto de espera da Quebec, o Chinha 6333. Sim, tá guardando. Torre Salvador, o Chinha 6320. Prossiga. Boa tarde, amigo. Estamos fazendo nossas contas aqui do recente quartel de pouso na 17. Precisava confirmar para os senhores que o CDN da pista confere 44, bravo. PSN confirmado pela Infraero, supervisor da Infraero, supervisor Bruno, 41, PSN, PSN 41. 41 no Fox Bravo. Ok, né? Obrigado. Oi. Acionamento está aqui, normal. Calma, de 020 graus com 1,6 nós. E na cabeceira 28 está dando 90 de 1,50 graus com 0,4 nós. Aguardando. Sonho Azul 279, está retorno, não vai ter condição de falar da 1,7. Ele vai ter condições da 35, mas agora com a atualização do peso e a pista diferente, só vai ter condição de retornar. Retornando para o pátio 27, que não tem condições de decolagem, né? Confere? Afirma 27. Gente, prossiga táxi via pista. Reporte ingressa na próxima, a segunda esquerda, na Lima, aguardando transferência para a posição solo, ok? O Azul 2759. Gente, via pista, livra via Lima, aguarda instruções do Azul 2759. Salvador, é o papapá Mike Victor Alfa. Papá Mike Victor Alfa, prossiga. O meu 44 de Serra Índia, Eco Índia para Salvador, alocado 0115 no transponder, está com dois a bordo. É, vai efetuar sobrevoo na região próxima à Duna, cidade de Racha, o Mike Victor Alfa. Regra de voo visuais, o Mike Victor Alfa, abaixo. Em qual é a altitude que irá manter? Vai manter 500 pés na sua escuta, 1 asa rotativa, Mike Victor Alfa. Deixa eu manter a regra de voo visuais, reporte no setor da Liberdade Duna para voo Mike Victor Alfa. Precisamente na Liberdade, federal sobrevoo reportará o Mike Victor Alfa. Azul 2788, mantém a posição, esse Airbus da Avianca irá decolar, após irá pousar outro Airbus da Avianca, que já está fazendo espera no campo, e após será autorizado o pouso do senhor em coordenação com o controle, ou corrigindo a decolagem do senhor em coordenação com o controle, quem mantém a posição é a guarda. Você pode confirmar o vento com a gente, o vento agora 160 graus, 04 nós. Gente, o Chinem 6333, controle informou para após a decolagem que o senhor mantenha 3 mil pés por 1 ou 5 milhas, ok? Devido ao tráfego da companhia fazendo espera no, sobre o campo, ok? Sim, mantendo 6 mil pés, 6 milhas, decolagem, mantendo o Chinem 6333, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 1 ou 50 graus, 05 nós. Passarei 2262. Tá número 3, passarei 2262, mantém a posição. Ok, senhor, né? Eu tô consultando a minha análise de pista aqui em função da mudança de cabeceira. A gente não tem condições de cumprir, não tem performance para decolar da ONU 7. Eu solicito, condicionado ao tráfego aéreo, decolada 35 com vento de cauda. Gente, 2262 será coordenado, número 3. Ok, obrigado. Controle, Oceaneme 320, boa tarde. Oceaneme 320, desse mantém nível 210, Oceaneme 320. Confirmado 210? Negativo, 210. Seu solicitação é pouso na pista 97? Afirmo, se ela tiver fechada a BR-28, pista 97, confirmando a pista seca, né? Afirmativo, e confirmando o PCN, segundo a administração da infraérea, 4-1, o Xanema 320. Vou agora na proa do VOR, na proa do VOR Salvador, o Xanema 320, aguardando para a descida. Pois temos aeronave próxima à posição salvo, fazendo espera no nível 200. Não confirmado, voo da presente do VOR Salvador, minha previsão. Afirmativo. Para sua informação, já temos uma aeronave fazendo espera no nível 050 no, na vertical de Salvador para pouso. O Xanema 320. Ingressar numa terra do vento e uma terra base do 17, confirma? A aeronave está no 50 ainda, fazendo espera sobre o VOR, aguardando para pouso. O Xanema 320, número 2 para pouso na pista 97, com regras de voo visuais. Não, só para saber, após o VOR Salvador, a gente ingressa visual então com a terra do vento e base. Afirmativo. O, poderá prosseguir para o setor norte do aeródromo. Setor norte irá descer para o nível inicialmente instrumento, baixo, e após, quando eu atingir regras de voo visuais, para modificar e prosseguir para pouso, gerando base para pista 97. 7, 62 anos. Controle Salvador, Oceaneer 6333, decolou, cruza 2500, mantendo o eixo da pista 17 até 3000. Afirmativo, submantenha 3000, Oceaneer 6333, no perfil inicialmente da salva. mantendo até 3.000, no perfil da São Nuno, Ocean Air 6333. Após 3.000, pode voar direto São Nuno? Após 3.000, direto Lida, Ocean Air 6333. Tem 3.000, vou Lida, 6333, tá? Ocean Air 6315, eu controle. Já escuta, 6315. Ocean Air 6315, se afaste agora na setor da radial 30. Radial 30, descendo para a altitude de 3.000. Reporte quando tiver condições de girar para modificar as regras e prosseguir visual para pouso. Sim, radial 30, descendo para 3.000, vai reportar quando para cancelamento do anão. E seguir visual, 6315. Salvador, gol 1255. Ok. 1255. Você acha que tem alguma possibilidade nos próximos 10 minutos? 4, dá certo. 255? Isso. Vocês acham que tem alguma possibilidade, alguma chance de abertura aí para os próximos 10 minutos? Olha, a Infraero nos informou que está sem previsão. O supervisor da Infraero falou que está sem previsão para a abertura da... A pista é 1028, 9028. Estou baseando ainda na informação dele. Acredito, devido a essa informação que ele passou, e buraco na pista com vários detritos, que a aeronave reportou, dificilmente até chamar alguém para fazer manutenção da mesma irá demorar um pouco. Eu não posso realmente precisar o tempo que irá durar isso, ok? Tá ok, muito obrigado. Acessão agora ao nível 180, Oxalé 6333. 180, 6333, grato. Oxalé 6320, desça e mantém nível 060 na vertical do Velho Salvador. Oxalé 6320. 060 na Prodo R-6320. Estimativo, quando no VOE, faça e espera. Oxalé 6320. Vai descer em marcha em cima do R-6320. Estimativo. Dona, assim, você está aí, escuta, Mike Literal. Gente, mantendo regras de voo visual, setor baixa altitude, Mike Literal. Cancelamento do IFR visual 6315. Regras de voo visuais modificadas 49, desça para altitude de tráfego, reporte girando base para final para cabeceira 17, o Xanem 6315. Carona base 6315. Controle voo 1239, solicita alternar ponto seguro. Voo 1396, ponto seguro, informe o nível que solicita. Solicita nível 3.560. Mantendo a espera, aguarde autorização. Temos aeronaves no setor subindo para o nível 180. O seguro nível 260. Aguardando autorização, voo no 396. Negativo, nível 360. 360 ou 260? 360. Entendi, 60. 360 ou 2? Terceiro. Gol no 396, você entendeu o final da mensagem. É 360 ou 2? 360. É 360, tá? Tá copiado agora, sim. 360. Obrigado. Aguardamos. Poxa, né, 6315, já está girando base para final? Iniciou agora, vai girando base para final, 6315. Zona Ponto Taiwan 234. Azul 2788. Prossiga. Aeronave chamando 234. Estou em Salvador, Xanar 6315 na base da 17. Xanar 6315, ajuste ao tinto no 0, no 3, aporte visual com a pista no 7. Reportada no final, visual 6315. Está visual, vai reportar no final, 6315. A 7 final já visual com o 7? Negativo, já visual com o 7. Gente, aguarde a utilização de pouso ainda no visual com o tráfego. Informativo, guardando 6315. Confirmar o 2788, a previsão de tempo de espera? Previsão de mais 5 minutos. A voz da Venca já na final agora, mais 2 minutos para pouso. Linda, devido a uma formação na posição, ok? Gente, subindo ainda ao nível 180, o Oceané 6333. 6333, positivo. Salvador, gol na 255. Gol na 255, prossiga. Prosseguindo para Aracaju do presente momento, ok? Aguarde e espera a coordenação. O gol no 255. Informe nível que solicita para Aracaju. Pode ficar no 220 mesmo. 220, 230, 210, qualquer um. Poderia ser o nível 190, o gol no 255, aí a nossa coordenação seria mais breve. 190, ok. Então desça para o nível 190, gol no 255, aguardando Aracaju. Ok. 190 aguardando autorização para prosseguir Aracaju. É, na sua escuta. Ativo, ainda espera gol no 255. Mantendo a espera. Gol 1296, aguardando autorização alternar ponto seguro. Após decolagem, devido à utilização do controle, manter a reta até 3.000 pi, até 3.000 pés por 15 milhas, ok? 3.000 pés até 15 milhas, sim. Irá pousar na pista 1.7? Afirmativo, pouso na 1.7. Gente, o Mono 6, posição Oceania 6333, desvia nessa prova quantas milhas? Oceania 6333, já curvando à esquerda na proa de Montebar, 6333. E aí não tem posição deles ainda aí que sobre a pista, né? É, para a liberação da pista, negativo. Ok, obrigado. 35, alterno 251. 128-35, alterno 1251, Oceania 6333, grato, boa tarde. Tem mais um, 128-35-251. Valeu. O 1269 está livre por hora de ponto seguro. Porte alinhado, cabeceira 35 para decolagem. Ingressa, segue o Airbus, o azul 2782 secundário alinhado. Poxa, né, 6315 no solo 54, libera a próxima esquerda na Lima, chame o solo 121, desceu 9, antes do ataque foi Mike. Vai liberar na Lima, vai chamar o solo 129 antes da Mike, 63. Primária, alterno 251, poxa, né, 6333. Gente, vai tentar novamente, 6333, grau. Atingindo a nível 210, azul 4003. Deixa eu ver se mantém agora o nível 080. Vai chegar, azul 4003. 4003, desce inicialmente o nível agora 100, 100. Temos aeronave na vertical de Salvador, descendo para o 060, cruzando 90, para pouso também na pista 17. É o número 2, azul 4003. Gente, como número 2, então... Descendo para o 100, pode confirmar o vento na pista, não é? O vento de 160 graus com 0,6 nós. Azul 4003. 2, gol no 255, fiz o alternado. Salvador, gol no 255, câmbio. Gol no 255, controle. Eu preciso prosseguir, companheiro. Não vai ficar difícil aqui pra mim. Está autorizado prosseguir para Conde, direto Conde, Gol no 255. Conde. Gol no 255, vou direto Conde, autorizado para Aracaju, nível 190. Conde 190. Gol no 396, controle. Siga. 396, controle. Siga. O Gol no 396 na escuta. Azul 2788, reporte quando pronto. Pronto, Azul. Autorizado a decolagem, puxa 35 para o Azul 2788, vento 180 graus, 05 nós. Está iniciando Azul 2788. O Lima Lima Alfa, ok, eu já estou ciente do tráfego, seu número 3 para decolagem. Em seguida será autorizado o táxi do senhor, ok? 0507. Após a passagem do azul, passarei depois da linha Emotena 135. Autorizado, passarei 2262, livre o táxi via 1735, chame alinhado na cabeceira 35, passarei 2262. Livre o táxi 35, reporta a linha de pronto, passarei 2262. Controle, copiou o azul 4003. Vai manter 3 mil pés até 1 a 5 milhas de Salvador, o 2262. Restrito 3 mil pés, 1 a 5 milhas de Salvador, passarei do 2262, sim. Azul 2788, decolado ao 57, chame o controle, 208. Controle 208, Azul. Como atingindo? Enter. Atingiu 190, Gol no 255, está a 25 milhas de Conde. 7255, mantém a escuta, 190, vai transferir as comunicações para o controle da Caju. Na sua escuta. Aqui se mantém o 050. Aguarde para conseguir descer, né? Azul 2788. 360, direto por segura, agora a transferência das comunicações. Volta 3965. Azul 2788. Colar o 2262. Azul 2788. Boa tarde, 2788, tem falado se escuta, seu Momo, departamento. Se mantém a 3 mil pés, o altimetro em Salvador no 013, na sede da Momo, Azul 2788. Atinge e mantém 3 mil, Azul 2788. Pode atingir e mantém. Continua em 6320. Escuta pra 6320, desça e mantenha 4 mil pés. O altímetro em Salvador, 1013. Após a vertical de Salvador. Após a vertical de Salvador. A faixa na radial 060. Para 4 mil, 4 mil pés, 0103, vai passar na radial 060-61-6320. Afirma. Patrão, eu estava com o Silo, vamos embora. Então, 396, chama o centro Recife, sequência 2835-3251. Bom, 2, 5, 1, obrigado. 5 milhas, o passarei 2262. Livre da colagem, vento 170 graus, 629. Autorizado a decolagem, vai manter 3 mil pés, 1, 5 milhas, passarei 2262. Agora, mais 320. 4 mil, bloqueia, passa na 060. Azul 4003, atingindo 7 mil. 3 milhas por bloqueio, vai precisar de órbita. Tente atingir, mantenha o 070 na vertical 4003. Tente, mantenha o 070. O 25 agora está estado 58 milhas no Nordeste de Salvador, mantém o 190. Tudo isso está encerrado. Chame o controle de Caju, frequência 120, decimal 3. 203, obrigado. Controle de Salvador, azul 2782, atingiu, mantém 3000. Chat, subi, mantém 170, sem restrições, azul 2782. Pode manter o 170, azul 2782. É possível coordenação com voar direto de destino, senhor? A guarda azul 2782. Controle, minha 320 está de visual, pode descer para 2000? Sim? 320, pode descer para 2000, senhor? É, negativo. Mantenha 4000 pés, temos decolagem da de Salvador em restrição a 3000 pés. Desse mantenha 4000 pés e após o bloqueio a faixa na radial 060 de Salvador. Está mantendo 4000 então. E a decolagem que vai ser a das 17, ó. Romeo. Controle passaria do 2262. Romeo. Controle passaria do 2262. Controle passaria do 2262, decolado a 35, restrito 3000 pés, 1 a 5 milhas. O passaria do 262, submantém a 3000 pés, a saída eletron no Bravo, último transformador no 013. Ou no 013, mantém até 3000 por 1 a 5 milhas, passaria do 2262. Final 6320, apenas confirmando após a vertical, reajuste a navegação para a faixa na radial 030 de Salvador. Radial 030 após o bloqueio, sente o 6320. Azul 2728, vou direto para o Afonso. Controle, sou na rua. Azul 2728, vou direto para o Afonso. Vou direto para o Afonso, azul 2728. Controle, sou na rua. Prossiga. Agressa de novo, 500 pés, com o corredor Caracruz. 1500 pés em condições visuais, o time tem Salvador 903 e corredores em forma parede pelo nosso. Passará. Basta. Vamos lá. Prossiga visual, 1500 pés, o time tem Salvador 903 e corredores em forma parede. Confirmando estacionado 0153. Passou, só o corredor, 500 pés. Certo. Salvador, minha 300 é descido, não vai ficar muito alto a gente rodar na 17. Isso é para 2000 pés, o altímetro em Salvador no 03. Oceaner 6320. 2000 vai repassar os óculos. Primativo. Olha, do 4003, mantendo 070, quero manter a aproximação da órbita. Teste, desse mantém a 5000 pés, o último transformador no 03, azul 4003. 5000, ajuste no 013, azul 4003. Ao alinhar, tem livre decolagem da 17, de forma que o senhor está restrito a 3000 pés, mantenha 3000 pés até a liberação do controle. Positiva. Escuta. Oi, Elefa. Elefa, passarei 2262. Pode assumir a subida ou passarei 2262? Suba sem restrições. Sem restrições, passarei 2262. Chama 320, plano de voo modificado de agora 1705, prossiga em regras de voo visuais, visita para o sul de tráfego de 1000 a 1500 pés. Agora transferência das comunicações a Torre Salvador. Vai descer para 1500 visual, 2285, o 403 azul permanente órbita. Afirmativo, vai seguir na sequência na aproximação para 107, Esse mantém inicialmente 4 mil pés, ajustado agora no 013, ainda 7. 4 mil ou no 013? 4 mil. Ok, Oceania 6320, autorizado base, chame na final. Baixada travada 17, o ajuste 103. Ok, uma Lima Alfa, reporte iniciando decolagem. Formativa impraticável, virtude de buraco na pista. A aproximação eventual para a cabeceira 17 com modificação do plano de voo instrumento para aproximação visual. Ah, por enquanto sim. Estamos sem previsão de reabertura da 1028 até o presente momento. Exército na visual com a 17. Afirma, Mendoza. Pouso autorizado na 17, o vento é 140 graus, 03 nós. Livre pouso na 17, Mendoza. Oceania 6320. O controle é 6-4. Ok, 1-5-4, possível. Mais uma informação, senhor. Que hora que a pista está interditada? Desde as 1-6-03. Lima Alfa, contrato radar na decolagem, submantenha 3 mil pés, sai da coral no Bravo. Contrato radar na decolagem. É, Lima Alfa, mantenha o preview, pai. Lima Alfa, vou direto coral. Passaria 2262, só para coordenar direto o destino para minimizar nosso atraso, agradecemos. Aguarde. Animal foi coral. Animal para coral. Sound, reparação para o senhor agilizar sua aproximação. A condição de curva à esquerda para 025. Afirma, 025 para na esquerda. Mate, porém mantém 4 mil pés. Intenção afastar e aproximar o mais rápido. Sente, curva à esquerda 025, mantendo 4 mil, azul 4003. Dentro de alguns instantes, o senhor me reporta a visual para a modificação do plano de instrumento e girar para o final da 17. Se mantém a 2 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 3. 2 mil, ajuste 1 no 0 no 3, o azul 4003. Oceania 6320, no solo, ao 1 no 0. Ao livrar na Lima, chama o solo, 21 no 9. Na Lima, Azul 4003, curva esquerda para o 0190. Informe para a manifestação do plano de investimento. É, direita 190, confirme. Para pela esquerda. Esquerda. Interlagos, Quilo Rapel Oscar. 20 Quilo Rapel Oscar. Aguarde transferência das comunicações. Qual é a sequência do Quilo Rapel Oscar? Aguarde, mantém escudo do controle, aguarde. Controle de Salvador, muito boa tarde, a Chanel 62, 26, 100 da Vitor, mantendo 230 para Salvador. Quilo Rapel Oscar, só com 360 pela esquerda. Vamos passar o esquerdo aqui lá para... Firme para Salvador? O controle de Salvador, CNR 626, mantendo 230, ideal de esquerda para o Salvador. Chat, prossiga conforme autorizado. Sinal 230, direto para Salvador, aguarde por novas instruções. A gente está autorizado para seguir descida, o 626? Guarda um minuto. Para cancelamento, azul 4003. E 4003, modificando a partir de agora no 793, desça para o alto de tráfego no 1500 pés, altimetrão em Salvador no 013. Chama agora para o Salvador em 18 decimal 95. 10 para 1500, estado no 013, torre 1895, azul 4003. E Roma Oscar, foi César, curva direita, agora é César. Ah, dá pra ver que é melhor continuar com o movimento e é pra César, pô. 7. Oxalá 62, 26, se mantém o 100. Tente descendo para uma centena e mantém o 6226. Salvador, o azul 4003. Azul 4003, avista a pista no 7. Afirma, senhor. Ok, cheque trem, pouso autorizado no 7, o vento é 170 graus, 6229, ajuste padrão. Gente, trem baixado e travado, sem pouso autorizado, azul 4003. Encontrando 2085. Escuta, 82. Chame Recife em 2545, alterna 2085. 2785, secundária? 1285. 2785, graças. Acho principal ingressando na Lima. Confirme, tá bem? 2790 da Azul. Tá ingressando na Lima para a ponte de ferro da 35. Ok, Azul 2790. É, táxi via Lima, Mike, Quebec, temos um tráfego na curta final da 17. Só tem que prosseguir via Lima, Mike, Quebec. Gente, Lima, Mike, Quebec, vai aguardar na Quebec o pouso 2790. Torre, boa, Tata Tango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantenha os corredores, chame na SEASA. Passa lá na SEASA, qual é a sequência pro Kilo Romeo Oscar? 01. Tá. O Kilo Romeo Oscar, se tiver condições, está autorizado já encurtar a aproximação, libere os corredores, informe na curta final 17, autorizado para o Adaimar. Então, encontrando, plano mais para trás, para durar, quilo agora. Posição Conde, direto via Salvador. Chame para descer, está ciente da informação em curso? Cabeceira 97. Afirmo, ciente da Vitor, ciente da informação, cabeceira 97. direto VOR, Salvador Azul 2779. Afirmo. Está pronto para descer do Azul 2779. Pronto para descer do Azul 2779. Isso mantém 1-1-0, 2779. Para uma centena, Azul 2779. 1-0. Para 110, Azul 2779. Certo, 1-1-0. Está mantendo o ponto de espera na Quebec 2790. Positivo, Azul 2790, mantenha o ponto de espera da Quebec. Mantém. Pelo Romeo Oscar, já visto o campo? Afirmo. Autorizado o pouso na 1-7. O vento é 1-70 graus, 03 nós. E o ajuste agora é 1-0, 1-2. Estimado para o sul de voo? Estimado de 2 horas e... Notificado de 2 horas e 30. Vai explorar o setor aqui o máximo que puder, o máximo que será. Excelente. Meia dois dois meia, desse mantém um 050. 050, meia dois dois meia. Azul 2779, desse mantém um 080. Para 080, Azul 2779. Azul 2790, após o tráfego de pequeno porte na Islander, está autorizado a alinhar e manter a 35, Azul 2790. Após a Islander, ali mantém 35, Azul 2790. Quilo Romeo Oscar no solo aos 2-1, faça um backtrack, libere na, a pista na Papá, o 4-5. Alinhar na 3-5. Ok, então prossiga o táxi em frente e libere na Lima, Quilo Romeo Oscar. Azul 2790, autorizado a alinhar e manter a 3-5. Alinha e manter 3-5, 2790. Oscar, táxi via Mike e chama na Quebec do cruzamento. Sua Mike, chamada na Quebec, o telefone hoje. Salvador, passarei do 232262, o senhor conseguiu condenar a conquista pra gente? O meu óbito está autorizado a cruzar 17 pro 45. Azul 2790, autorizado decolar da 35, mantendo 3.000 pés até 1.5 milhas de Salvador. O vento é 1.70 graus, 0.5 nós. Livre decolagem. Livre decolagem, pista 35, mantém 3.000 pés até 1.5 milhas de Salvador. Azul 2790, Vicente. Entendi. Desce e mantém 1-0-0. 1-0-0, 6-3-2-0. Para 220, azul 2779. Certo. 1208. Controle 208, azul 2790. Salvador, boa tarde. 2790 azul, decolou pista 35, restrito 3.000 até 1.5 milhas, Salvador. Bem, submantém 3.000 pés, após cruzar 2.000 pés, direto Batata, azul 2790.